tua presença, do meu Senhor, e eu com júbilo cantaria com os ressalvos o seu amor. Lá não afronto nem amargura.